Você tem observado qual é o conteúdo das suas orações? Pensa um pouco no que eu estou te perguntando. O que, que você tem orado ultimamente? Hoje, ontem, ó, semana passada? Ou, quem sabe, a vida inteira? O que é que você tem pedido a Deus? Dependendo da sua oração, isso revela como o seu coração está andando. Se você só pedir coisas naturais, vamos dizer, coisas materiais, seu coração está muito nisso. Não é errado pedir coisas materiais. Eu falei só isso, daí é errado. Mas se o seu coração e a sua oração está contida nela, pedidos que eu vou chamar aqui de sobrenaturais e espirituais. Por exemplo, Deus, eu quero ser parecido com o teu filho Jesus. Ah, que grande oração é essa? Mas você pode dizer, Deus, eu quero um carro novo. Um carro novo, depois de um ano, ele já não é novo, né? Então, a tua oração, ela é respondida, ela dura mais ou menos um ano. Agora, uma oração espiritual dura quanto tempo? Tua vida inteira e entra eternidade adentro. É ou não é, meus irmãos? Amém. Vamos abrir. Tem um homem que pediu algumas coisas para Deus e o assunto não é oração, mas ele começa com oração. Êxodo, no segundo livro da sua Bíblia, no capítulo 33, versículo 12. Êxodo 33, 12. Dê uma olhadinha aí. O que você tem orado? Talvez algum pastor não tenha orado quase nada. Então é vazio no coração. Então não tem nada lá dentro, né? Mas dá para preencher, isso que é o bom. A palavra de Deus nunca ela vem para te condenar, ela vem para levantar nós. É ou não é, meus irmãos? Veja aí, 33, 12. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, Senhor, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, Senhor, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho para onde que eu tenha, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo, Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, a minha presença irá contigo. E eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Pois como se há de saber que achamos graça diante dos teus olhos, eu e este povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste. No sentido, andarei com vocês, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Então ele, Moisés, disse, rogo-te que me mostres a tua glória, Senhor. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o meu nome. O nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha ou sobre uma pedra. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém, irmãos? Esse Moisés é um homem, dá para dizer, nesse momento salvou uma população que estava caminhando pelo deserto de no mínimo 5 milhões de pessoas. 5 milhões é praticamente 3 Porto Alegre. Tinham saído do Egito. Eram miseráveis, o Senhor usou Moisés para libertá-los da escravidão. E antes da libertação, durante um ano, Você já ouviu falar das 10 pragas? Vinha pragas, vinha catástrofes sobre os inimigos de Deus e o povo de Deus ficava a salvo. Então aquele um ano foram 10 atividades terríveis de julgamento de Deus contra os inimigos de Deus. Eles viram, agora o povo de Deus viu muito milagre naquele um ano. Ao final daquele um ano, Deus fez um milagre maior. Qual foi? Tirou o seu povo, um povinho, uns miseráveis escravos. Deus tirou eles do Egito, o famoso Egito antigo. Com aquelas riquezas todas que havia no Egito, Deus liberta Israel de lá. E o primeiro grande ato de Deus, quando tira seu povo, qual é? Abrir o Mar Vermelho, e o povo passa a seco. E quando passa o povo de Deus, o exército inimigo veio atrás, o mar se fechou e todos se afogaram. Mais um milagre. Eles viram, dá para dizer, num milagre, o que, que a gente vê num milagre? Vamos dizer assim, a mão de Deus. A mão significa poder de Deus. Moisés tinha visto isso, agora estavam pelo caminho do deserto. O que é que mais eles viram a caminho? Pense um pouquinho, quando faltou água no deserto, é óbvio que ia faltar água. O que, que eles viram? Deus criando água. Deus um dia disse para Moisés, Moisés, toca numa pedra com o teu cajado de pastor, toca na pedra, saiu água. Num outro momento não tinha água de novo, aí Deus disse, fala com a pedra. Aí Moisés, Senhor, falar com a pedra. Ali Moisés não teve fé suficiente naquele momento. Isso lhe custou caro, inclusive. Fala com a pedra. E veio água. Mais milagre. Durante a noite, acompanhava aquela multidão de gente. Acompanhava uma tocha, uma coluna de fogo. Durante o dia, uma nuvem. Tudo isso não era apenas uma nuvem, não era apenas uma tocha, mas a Bíblia diz que era algo que representava Deus. Você lembra quando Moisés foi convocado, vamos dizer, quando foi chamado para ser ministro de Deus, você lembra como foi? Ele tinha 80 anos, um homem idoso, um homem que talvez diria, bom, tudo que podia acontecer na minha vida já aconteceu. E Deus estava numa pequena árvore, num arbusto, e ali naquele arbusto, queimava, queimava, queimava e não se consumia. Ele chegou-se, vou ver o que é esta maravilha. Foi isso que ele disse, tem algo de Deus aqui. E ele foi lá e Deus falou com ele de dentro daquele fogo. Na verdade, não era um fogo comum. Aquilo representava o próprio Deus. Então, Moisés, eu só te contei rapidinho para ver quantas experiências com Deus ele teve. Chega a dizer no texto de abertura do culto, Números 12, boca a boca eu falo com o meu servo, não apenas por sonhos, não apenas por enigmas, mas eu falo com ele. Alguém ainda quer mais depois disso tudo? Sabe qual é o título da palavra de hoje, da pregação? Pedindo algo mais e maior. Você vai entender porque o título é esse. Agora aqui acontece o seguinte, o que está acontecendo no capítulo 32, 33? Israel tinha subido lá em cima, o Moisés. Esteve no Monte Sinai por 40 dias. Deus escreveu com o seu dedo, diz na Bíblia, os 10 mandamentos. Esse homem falou com Deus lá naquele tempo de 40 dias. Deus foi muito íntimo dele, então ele teve experiências que nenhum homem na face da terra tinha tido até então. Ninguém. Está compreendendo porque o título é? Pedindo algo mais e maior? Pois quando ele está vindo de volta daquela experiência grandiosa, eles começam, ele e aí estava Josué junto, eles começam a ouvir barulho de música. E eles vão se aproximando e percebem, mas não é música de vitória de guerra, não é celebração de culto. Que música é essa? Música profana. Música que não era coisa de Deus, aquele tipo de música. O povo estava se corrompendo. Perdeu a vergonha. Eles estavam, tipo assim, ó, se embebedando. Estavam praticando sexo ilícito. Estavam ali. E aí, mais uma coisa para piorar. Quando Moisés chega lá de cima com as pedras dos 10 mandamentos, cheio de Deus, ele vê que tem um bezerro de ouro, um pequeno touro de ouro, que era que eles adoravam no Egito. Quem era o líder que ficou lá embaixo? O líder maior subiu lá na montanha. O líder segundo ficou lá embaixo, cuidando do povo. Quem era o segundo líder? Arão, irmão de Moisés. O Moisés chega e diz: Arão, o que, que é isso, Arão? Irmão com irmão fala assim às vezes, né? O que, que é isso aí, rapaz? Ô, Moisés, não sei. As pessoas me deram os brincos, os braceletes, as argolas de ouro, e eu atirei no fogo e saiu isso aí. Dá para acreditar nisso? Dá para tirar um monte de ouro no fogo e sair um objeto? O que, que será que o Moisés disse? Ô, meu irmão, me conta outra, né? Essa não deu. Essa não funcionou. Me conta outra. Aquele dia, Deus ficou muito irado. E 33 mil pessoas morreram. O fogo de Deus purificou. Deus não aceita idolatria de maneira alguma. E nenhuma forma de idolatria. Deus não aceita. Afinal, aquele era o povo que Deus tinha escolhido para manifestar o seu poder e a sua presença. E aí chegamos nesse momento aqui, meus irmãos. Olha, volta o 33 ali. Veja no versículo 2. Você vai começar a compreender melhor isso. Verso 2. Deus tinha dito assim, ó. Tô fora, não vou com vocês. Eles estavam indo para onde? Para Canaã. Esperaram 600 anos para chegar esse dia de se libertarem e chegar para Canaã. E quando eles estão no caminho, são tomados de idolatria, imoralidade. E aí Deus disse: tô fora. Veja o verso 2. Enviarei o anjo diante de ti. O que, que Deus está dizendo, meus irmãos? Eu não vou. Mas vai um anjo ainda tenho compaixão. Verso 3. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti. O que, que Deus está dizendo? Vocês não vão ir bem sozinhos. Mas tudo que vocês tinham de mim, não terão mais. Aquela presença que era o próprio Deus, Deus disse: eu estou ausente disso aí. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as formas de pecado que nós praticamos reduz a presença de Deus. Amém, meus irmãos? Pecado não é brinquedo, não. Tudo que você faz que ofende a Deus, ofende pessoas, reduz a presença de Deus na nossa vida. Pois Deus tinha dito, então, não irei, vou mandar um anjo. E aí começa essa parte nossa que estamos falando de hoje. Bom, Deus, e aí Deus disse: bom, Moisés, tu achou graça, tu é um homem que realmente não te curvou a idolatria. Tu é um homem que andou comigo. E aí verso 13, bom, Deus, eu achei graça aos teus olhos. Então eu te rogo que me faças conhecer neste momento o teu caminho. Eles sabiam onde ficava a terra prometida? Eles sabiam, por acaso, onde era Canaã? Não. Como é que eles saberiam? Mediante a presença da nuvem e da glória de Deus que estava no meio deles. Se retirar da presença de Deus, o que aconteceu com Israel? Ficaram 40 anos perambulando no deserto, perdidos no deserto. Irmão, mas o que tem a ver isso com nós, pastor? Tudo. Se nós nos afastamos de Deus, nós começamos a brincar de pecar, e isso vai evoluindo no nosso coração, você, a sua vida vai começar a andar em volta. E você não vai chegar a lugar nenhum. Você conhece alguém que perdeu a vida perambulando? Deve conhecer, né? Gente que às vezes até trabalhou, se esforçou e tudo deu em nada. Porque se afastaram de Deus, e agora ele está dizendo: Senhor, então se eu achei graça aos teus olhos, eu estou intercedendo por esse povo, é verdade, eles erraram, mas Deus tem misericórdia. Me mostra o caminho, Senhor. E não é só para mim, ele está dizendo, para esse povo, que é teu povo. e que está por receber a promessa de 600 anos. Rogo-te que me mostre o caminho. E aí Deus disse, tá bom, Moisés, eu vou junto. Deixa eu falar um outro negócio. Tem amigos que a gente tem liberdade de chegar e dizer, mas o que é isso, rapaz? O que é que tu está fazendo? Tem amigo que não tem? Tem algum amigo que tu pode dizer isso ou não? Tem alguma amiga, vocês mulheres, tem alguma amiga que tu tem liberdade? Minha irmã, para com isso, tu está indo para um caminho de morte, para com isso. Tem liberdade ou não? E para outros tu vai dizer, pisando em ovos, né? E se tu disser ainda, eles ficam todos doídos e viram teus inimigos. Sabia? Tu queria abençoar eles entenderam tudo errado. O que você acha da amizade de Moisés com Deus? Deus disse, estou fora de vocês, me retiro. O Moisés disse, não, senhor. Amigos não dizem isso para os outros? Amigos não dizem isso? Um casal, de repente, não, tu não vai fazer isso, meu marido. Não, não dizem, as mulheres não dizem. Ou o homem, às vezes, diz, se a mulher está por tomar uma atitude errada, não, senhora, tu não vai fazer isso. Ou pai e filho não dizem isso, o pai não diz para o filho. Pois aqui Moisés está dizendo, Senhor, tu não vai sair do nosso meio, eu te imploro, Senhor. Rogo-te que nos mostre o caminho. E aí Deus diz, tá bom, eu vou mostrar o caminho para vocês. Mas quem é que ia junto até aqui? O anjo. Não Deus. Continua a palavra do Senhor. E ele diz, Senhor, se a tua presença não vai conosco, aí no verso, você pode ver no verso 15, se a tua presença não vai conosco, então nós queremos morrer aqui. Meu irmão, tem que ter coragem para orar isso, não é? Você teria coragem de dizer, Deus, se é para eu me desviar daqui um ano, dois anos, três anos, então me mata antes de eu me desviar e me leva para o céu. Tem que ser crente para fazer essa oração, viu? Está com medo de fazer essa oração? Está com medo por quê? Mais medo temos que ter de nos desviar. Mais medo é desviar e viver 70, 80 anos e ir para o inferno. Disso nós teríamos que ter medo. Não de o Senhor nos recolher ainda para preservar a nossa vida. Disso não deveríamos ter medo. Pois aí ele diz, Senhor, tá bom, o caminho tu mostrou, ok. Mas, Senhor, se tu não vai junto, eu não quero ir mais. Tem um salmo que diz, a tua graça é melhor que a vida. Quem cantou esse hino muitas vezes no passado? Número 1 do Hinário Amarelo, né? Os músicos conhecem, a tua graça é melhor que a vida? Olha aí, a tua graça é melhor que a vida. A tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam e assim bendirei. E em teu nome minhas mãos levantarei. As minhas mãos levantarei. As minhas mãos levantarei. Meus lábios te louvam e assim bendirei. E em teu nome minhas mãos levantarei. Amém, irmãos? Glória a teu nome, Jesus. Glória. Cantamos muito esse hino, né? Cantamos muitos anos esse hino. Preste atenção que diz, é um salmo esse hino. A tua graça, Senhor, é melhor que a vida. Em outras palavras, se é para viver sem a tua graça, eu não quero viver. É isso aqui. Olha o que Moisés diz. Senhor, se a tua presença não vai conosco, eu não quero viver mais. Você conhece alguém que está bem de finanças, está normal. Ou até está rico. Tem saúde, tem boa família, mas é um miserável sem Deus. Às vezes as pessoas têm tudo que o mundo natural dá, mas tem falta principal. Que é a presença do Senhor. Moisés tinha consciência disso. Senhor, nós saímos do Egito. Eu sou o líder. Eu já vi tanto do Senhor. Eu já vi tanto milagre, Senhor. Mas se o Senhor parar de estar conosco, eu não quero mais. Não quero mais, não é desistir do caminho. Eu não quero mais viver. Tem que ser crente para dizer isso aqui, né? Não é crente meia boca, não, meus irmãos. Não é crente que anda atrás só de igreja em igreja, buscando carro e casa nova. É crente que está buscando Deus. É crente que quer um relacionamento para sempre com Deus, porque tem crentezinho, me desculpa a palavra, que diz assim, se Deus não me der o que eu quero esta semana, estou largando tudo. Então, acho que Deus vai dizer, então vai lá, não precisa nem esperar a semana, larga hoje mesmo. Porque Deus não é empregado de ninguém. E nem empregado, ou escravo, ou outra palavra, pior, Deus não é. Deus é Deus e Ele faz o que Ele quer e na hora que Ele quer. Amém, meus irmãos? Pois veja aqui. Agora, Deus diz, tá, eu vou mostrar o caminho. Eu vou estar com você. E cá, o amigo Moisés está convencendo o amigo Deus. Tá. Você tem coragem de conversar com Deus assim? Não é desonrar Deus. Pessoas íntimas têm essa liberdade. E isso não é desonra. É ou não é? Tem muitos de vocês que eu conheço aqui há 20, 30 anos. E eu tenho liberdade de dizer algumas coisas que para outros eu não tenho. Claro, porque a gente vai se conhecendo e a liberdade vai crescendo. É ou não é? E para outros eu digo pisando em ovos também. Porque às vezes são ainda muito novos na fé, ou são imaturos, ou tem coisa que eles nem têm capacidade de ouvir. Mas claro, se é uma coisa que tem risco de vida, eu tenho que dizer. Aí não goste ou não goste. Você sabe que eu já disse coisa para pessoas aqui, e quem me conhece há 20 e poucos anos, quem me conhece há 30 anos, sabe que eu não sou um homem que nunca desrespeitei ninguém. Acho que vocês que estão aqui convivendo, sabe, eu já desrespeitei vocês? Se eu desrespeitei, pode levantar em público e dizer, Paulo, tu me ofendeu, tu me humilhou, tu isso. Se eu fiz isso, pode levantar em público aqui. Tinha visitante hoje, né? Quem era visitante? Vocês? Vocês não me conhecem ainda, né? Mas aqui eu pergunto, eu não tenho medo de perguntar em público. Se eu ofendi alguém, se eu desviei alguém do evangelho, eu abro aqui em público para dizer, pastor, tu me ofendeu, tu fez isso, tu fez aquilo contra mim, tu me humilhou, tu ensinou o caminho errado, pode expor. Claro, eu já discordei de muitos de vocês na palavra, dizendo isto aqui. E alguns de vocês já dizem, pastor, cuidado, esse caminho é perigoso. É ou não é? Tem uns irmãos mais velhos aqui que também me aconselham. Numa igreja, meus irmãos, é assim, o pastor não é absoluto. Ele disse, está dito, é intocável. Não, meus irmãos. Especialmente os irmãos mais velhos, eles me aconselham, as irmãs me aconselham também. Quantas vezes eu vou buscar conselho em alguns? Mas pastor, tu não ouve a voz direta de Deus? Às vezes não. Às vezes eu tenho que pedir ajuda de outros que sabem ouvir a voz de Deus. Amém, irmãos? É assim, igreja, é isso. E aqui está esse grande homem Moisés, que tinha visto milagres e milagres ao longo de anos. E agora Deus tinha dito que deixarias, ele diz, não, Senhor, o Senhor não vai nos deixar. E, Senhor, nós não sabemos os caminhos, mostra-nos o caminho. Você tá bom. Sabe quando uma pessoa, às vezes, está por tomar um caminho errado? E quando a gente é amigo, a gente diz, não, não vai por aí. Não, eu vou, tu não vai por aí. A gente tem essa liberdade. Às vezes é pai faz isso para filho, não é? Mas quando a gente é muito amigo um do outro, quando a gente tem muita liberdade, a gente pode dizer, não faz isso. Moisés e Deus tinham essa amizade. Agora, vocês poderiam perguntar, mas pastor, isso já é tudo? Está acontecendo esse ambiente todo, tinha uma crise no meio do povo, uma crise de ausência de Deus. No verso 13, você viu, rogo-te que me faças conhecer neste momento o teu caminho. Deus disse, eu vou te mostrar o meu caminho. Eu rogo a tua presença, eu quero a tua presença também, Deus. Não te retira. Tá bom, Moisés, eu não me retiro. Agora, verso 18. O pedido dele não para. Antes de eu falar do verso 18. Um dia bateu um mendigo na nossa casa, uma pessoa muito pobre, não tinha o que comer. E eu nunca neguei comida para quem me pediu comida. Dinheiro eu nego. Tudo bem? Porque dinheiro tu sabe para onde vai, né? Vai para o bar. Ou vai para a droga. Mas a comida sempre dei para qualquer pessoa que me pediu. Chegou um mendigo na nossa casa e eles já sabem o nome da gente. sabem que eu era pastor, tudo, porque eles se informam na vizinhança primeiro, sabiam? Eles não são bobos, eles são mendigos, mas não são bobos. Pastor Paulo, pois não. Não vou chegar mostrando os dentes, né? Pode me conseguir um café? Geralmente eles pedem até água, mas aquele já era mais sofisticado. Ele pediu água, café. Pode me conseguir. Quando eu vou virar as costas, pastor, bota um açúcar também. Tá bom. Quando eu vou me virar, e um pão com margarina e um presuntinho em cima. Tá bom. Vocês estão vendo? O que Moisés está fazendo aqui, irmãos? O que Moisés está fazendo? Deus, mostra-nos o caminho. Deus não queria mais mostrar o caminho. Deus estava chateado com eles. Mostra-nos o caminho. Tá bom, Moisés. Quando Deus, terminou. Deus, também a tua presença vai conosco. Tá bom, Moisés. Quando Deus vai se virar. Senhor. Agora vem o versículo 18. Então ele disse, Moisés, falando, rogo-te que me mostres a tua glória, Senhor. Vem cá, os pedidos vão indo a conta gotas. Vocês têm algum dos filhos que faz isso em casa? Hein? Acho que tem, né? Todo mundo tem. Eles fazem um pedido, daqui a pouco vem o outro. É tudo uma coisa só, mas eles pedem por parcelas. Porque se eles pedem tudo uma vez só, o pai e mãe dizem, não. E muitas vezes, não, é um pedido bom, não tem problema nenhum. Eles vão nos convencendo, no bom sentido. É ou não é? Pois agora, meus irmãos, o que ele está pedindo aqui? Ele já tinha visto o fogo de Deus. Ele já tinha visto a nuvem. Ele já tinha as letras do dedo de Deus. Ele já tinha andado debaixo do poder ali. Era a carne que vinha sobre eles no deserto. Vinha água, vinha tudo que eles queriam. Ele quer mais? Sim. Ele quer ver Deus face a face. Está entendendo o título da pregação? Pedindo algo mais e maior. Por isso que eu comecei falando, o que você anda pedindo ultimamente a Deus? O que você está pedindo a Deus? Eu sei, podemos pedir coisas da nossa sobrevivência. Amém, é isso mesmo. Mas se for só isso, então o nosso coração é muito materialista. É muito, não estou falando nem materialista no pior sentido. Materialista, só pede coisa material. Ou você pede, Deus, eu quero te conhecer mais. Eu quero ter mais experiência contigo, Deus. Eu quero ver coisas, Deus, realmente. Eu quero ver o céu na terra, Senhor. É isso que ele está pedindo. Pois esse homem está dizendo, Deus, eu quero ver o teu rosto, Deus. Eu já ouvi a tua voz, eu já vi o teu dedo, mas eu quero ver o teu rosto, Senhor. Aí Deus disse assim, Moisés, nunca nenhum homem viu o meu rosto, porque quem vê o meu rosto não sobrevive. Pensa no que eu estou dizendo agora. Se você olhar num dia de sol lindo, não dá para olhar um minuto para o sol, não, a gente não aguenta, né? Não dá? Acho que não, né? Homens aí que trabalham com solda, dá para trabalhar sem os óculos de soldador? Vai queimar seus olhos, não vai? Isso são luzes naturais. Imagina ver o brilho todo de Deus. Alguém de nós aguentaria? Ia queimar olho, ia queimar cabelo, ia queimar tudo. Mas Deus disse, Moisés, porque o teu coração é assim. Esse pedido que estás me fazendo é tão grandioso, Senhor. Ele disse, Moisés, eu vou te mostrar uma coisa que ninguém viu até hoje. Tu vai me ver parcialmente. Eu vou te colocar em cima de uma pedra. E ao eu passar por ti, eu vou colocar a mão nos teus olhos. E depois que eu passei, tu me verás pelas costas. É isso que está aí, não está? Moisés não teve todo o seu pedido. Porque Deus não queria acabar com o seu servo. Deus teria terminado com ele ali. Deus queria mantê-lo a salvo. Mas também satisfeito em ter visto algo mais. Você compreendeu tudo o que eu estou falando até aqui? Pedindo grandes coisas para o Senhor. Ele pede o que nenhum homem tinha pedido. Deus, eu quero ver o Senhor próprio. Lá no livro de Isaías diz que Isaías e mais um grupo de irmãos viram os pés de Deus. E havia uma plataforma de safira, como pedra de safira. Safira é verde, né? Azul. Eles viram então aquele azul que era o estrado dos pés do Senhor. Então, alguns viram a mão de Deus, outros viram pés. Mas Moisés, eu quero ver o teu rosto, Senhor. Eu quero ver o Senhor mesmo. E aí o Senhor diz, esse teu pedido não posso te dar 100%. Mas eu vou te dar 50%, que é o que tu pode suportar. Mas não tem humano que suporta. O que estás pedindo ao Senhor? Ah, eu quero a presença de Deus na minha vida. Mas se houver pecado, não espere a presença de Deus. Não adianta pedir. Mas pastor, bota a mão na minha cabeça e pede para o Espírito Santo me encher. Não adianta eu fazer isso. E nem pastor nenhum do mundo fazer isso, porque seria contrário a Deus. Se o indivíduo, homem ou mulher, em que estamos orando, não quer realmente transformar a sua vida. Quando o povo largou a idolatria, Deus começou a voltar. É verdade, com o grande amigo intercessor, Moisés. Moisés disse, eu vou com vocês. Ah, Deus disse, eu vou com vocês. Para quem teria só o anjo, volta a ter o Senhor. Eu acredito no ministério dos anjos. Eu sei que Deus tem seus anjos que envia para guardar nossa vida, para livrar a gente de acidentes, de males. Eu sei, eu acredito nisso de todo o meu coração. Mas anjos são criaturas de Deus. Nós queremos os anjos? Sim, mas nós queremos algo mais. Nós queremos ir no Novo Testamento? O Espírito Santo nos acompanhando. Amém, meus irmãos? Então, ah, vai um anjo. Tá bom, Senhor, pode vir anjo, mas eu quero o Senhor mesmo. Nós não desprezamos aqueles seres espirituais que o Senhor colocou para abençoar-nos. Não desprezamos. Mas eu vou dizer, se posso dizer, nós não temos neles tudo o que temos em Deus. Amém? Temos no Senhor, no Espírito do Senhor, nós temos o máximo. Rogo-te que me mostres a tua glória. Que pedido. Nós vimos em Cristo a glória de Deus. Mas aqui tem algo mais ainda. Nós queremos ver, Senhor, a tua essência. Nós temos que pedir isso a Deus. Tudo que eu suporto, Senhor, me dá. Tudo que um ser humano pode experimentar de ti, eu quero experimentar. Você já fez essa oração um dia? Se não fez, faça. Irmãos, muitos de vocês já viram coisas lindas de Deus. Nós já vimos Deus falar conosco. Às vezes alguém diz, Deus falou ao meu coração. Sabe o que a pessoa está dizendo? Que o Espírito de Deus falou com o teu espírito. Quem já ouviu a voz de Deus no coração? Acho que talvez todos nós. Então, Deus falou contigo. Se você leu as escrituras, diz, olha, está ouvindo essa pregação, Deus está falando contigo. Se você está orando em casa sozinho e tem uma revelação, Deus está falando contigo. Se você está orando por uma pessoa e Deus te dá um conhecimento a respeito dela que tu não teria outra forma de ter por uma obra do Espírito Santo, Deus está falando contigo. Você percebe essas coisas todas? Quando Deus te usa para fazer um milagre, ou operar na vida de alguém, curando alguém, ou expulsando um demônio, a mão de Deus está operando ali. Eu sei, irmãos, de inúmeras histórias. Pessoas que viram anjos. Pessoas que viram demônios. Mas Deus estava ali agindo. Pessoas que estavam orando num determinado lugar e era um ambiente assim de mato e os gravetos ficaram todos luminosos e não se consumiam, como na sarça ardente. Era Deus que estava ali, eu não tenho dúvida alguma. Mas sabe o que, que Moisés deve ter dito? Senhor, eu já vi isso tudo também. Mas eu quero a tua glória. Eu quero mais. É, irmãos, é ou não é? Sim, Senhor, nós temos recebido tanta coisa, mas eu quero mais. Senhor, eu não quero só ver a tua obra, aquilo que tu fazes com as tuas mãos. Eu não quero só ver o que tu escreve, que já é maravilhoso, claro. Mas eu quero o próprio Senhor. Tu imagina se fosse no nosso mundo moderno, um moço e uma moça se conhecem por internet. Tem acontecido bastante, né? Tem dado cada rolo. Raríssimos são os casos que dão certo desse tipo de relacionamento. E eles passarem a vida toda, então, só por internet. Nunca se viram. Um dia, ontem, nós precisamos marcar um encontro para nos conhecer, é ou não é? E o que está acontecendo, eu faço mais ou menos isso, irmãos. De a gente dizer, Deus, eu não quero só ficar me relacionando com o Senhor, tipo, à distância, ou virtual, eu quero experiências práticas com o Senhor. Você tem coragem de pedir isso, meu irmão? Pede. Talvez alguns de vocês já receberam tantas coisas lindas de Deus, e outros, quem sabe, não receberam. Pastor, tu está falando um negócio aqui, eu não sei nada disso aí. Mas dá para começar hoje, não dá? 29 de junho. Dá para começar hoje. Ah, meus irmãos, quanta coisa Deus tem falado com muitos de vocês. Ultimamente, Deus tem falado bastante com alguns de nós por sonhos. Deus tem dado sonhos proféticos, sonhos de revelação. Coisas que estão por acontecer na igreja, coisas que estão acontecendo no meio do povo de Deus, Deus tem entregue para nós. Através de um, de outro, Deus tem dado direção. Sabe para quê? Para nós entrar em oração. Para nós ter entendimento de orar o quê? Para orar acertando o alvo. Sonhos é algo maravilhoso. Deus falou muito em sonhos na Bíblia toda, né? Agora, Deus, os sonhos, muito bem. É uma maneira de o Senhor se comunicar conosco. Obrigado, Senhor. Mas eu quero mais que sonho. Eu quero estar com o Senhor mesmo. É assim ou não é, meus irmãos? É um relacionamento, vamos dizer assim, pessoal com Deus. É isso que Moisés está pedindo. Esse pedido ele não teve na totalidade? Não, porque não suportaria. Nós não o teremos na totalidade ainda, porque também não suportamos. Mas uma coisa devemos orar. Senhor, tudo que é possível conhecer de Ti, eu quero conhecer. Conhecer não é só com a cabeça, viu? É conhecer por experiência. Eu quero de ti. Tu tem coragem de fazer essa oração? Eu fiz essa oração muitos anos atrás. Quando eu estava numa encruzilhada da minha vida. Se eu ia caminhar por alguma direção que Deus vinha dando, eu ia parar. Isso fazem, talvez, 18 anos, quem sabe, 15 anos, um momento do meu ministério, onde eu avançaria ou pararia. E eu me deitei no altar da igreja, só eu e Deus. Tem coisa que não, ninguém pode fazer por ti, sabia? É só você e Deus. Ah, o pai não pode, o marido não pode, a esposa... Não, é só você e Deus. Aquilo ali é algo que Deus tem contigo. Me deitei no altar da igreja e disse, Deus, de todo o meu coração, tudo o que o Senhor tem para me dar, eu quero. E ali começou outra fase da minha vida com Deus, do meu ministério também. Porque a nossa vida é feita de fases. Depois que você amadurece numa fase, Deus quer te levar para outra. Sabia? Depois que você teve um tempo noutra fase, Deus te leva para outra. Você vai amadurecendo. Deus não pode dar tudo de uma vez, nós não aguentamos. O próprio Moisés foi aprendendo isso com Deus, fase por fase. Como é que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios, capítulo 3... Que nós vamos conhecendo o Senhor como por espelho. E os espelhos antigos eram um metal bem polido. Então a imagem não era tão clara como o espelho de hoje. E nós vamos vendo a Deus parcialmente e vamos sendo transformados de glória em glória pelo Espírito de Deus. Deus quer te levar para uma fase seguinte. Pastor, eu estou recém começando. Ok, estou no primeiro degrau, Deus quer te levar para o segundo. Talvez alguns de nós, ninguém sabe quantos degraus tem na caminhada com Deus, mas pode ser que alguém já está lá no décimo degrau, Deus quer te levar para o décimo primeiro. Depois de um tempo, para o décimo segundo e assim por diante. O Senhor vai trabalhando em ti. Aqui, Moisés está pedindo, eu acho que é um pedido de alguém que está quase no último degrau já, lá em cima. Que é um homem que conhecia muito a Deus. Qual é o limite, meus irmãos? Não sei. Qual é o limite para conhecer Deus? Não sei e não tem. É ilimitado. Se alguém diz, ah, pastor, eu já conheço bastante coisa de Deus. Pobre de ti. Pobre de ti, meu irmão. Que ignorância. É ou não é? Mas quando você humildemente diz, Deus, fica no meu meio, fica na minha casa, lá na minha família, fica na minha vida, fica na igreja, Senhor. Sabe que Deus vai embora de igrejas também, você sabia? Elas às vezes estão lotadas, continuam lotadas de gente, mas só de gente. Como se fosse um clube religioso. Deus vai embora. Uma vez Deus foi embora do povo de Israel, aqui Deus quis ir embora, né? Moisés segurou Deus. Lá no livro de Ezequiel, o povo estava desenfreado em pecado, não queria saber de Deus. E Deus, no Antigo Testamento, tinha o templo e aqui no altar tinha uma cortina bem grossa, tipo de um veludo grosso. E a arca era um objeto lá que representava a presença de Deus. Mas estava ali aquele baúzinho, vamos dizer assim. E Deus mostrou para o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel viu Deus nessa forma de fogo lá na porta. E aí o Senhor disse a Ezequiel, eu já saí lá do altar. Como, Senhor? Ninguém quer saber de mim, o que, que eu vou fazer lá? Dali um tempo, sai da porta. A presença de Deus saiu da porta. Ezequiel disse, ó, Senhor, tu não está mais aqui nem na porta. Deus foi para o Monte das Oliveiras. A presença de Deus estava lá. Deus não tem compromisso com quem não lhe quer. Amém, meus irmãos? Então, pastor, tem o perigo de eu perder a presença de Deus? Tem. Mas agora eu quero te falar positivamente, tem a bênção de aumentar a presença de Deus na sua vida. É isso que estamos falando nesta noite. Senhor, mostra-me o caminho. Você já fez essa oração? Já, né? Para muita coisa na vida. Você já fez a oração? Senhor, me mostra a tua presença. A tua companhia fica comigo. Você já fez essa oração? Creio que já. Agora estou te motivando a fazer uma oração maior. Mostra-me a tua glória, Senhor. Meu Deus. Essa oração é grande. Às vezes as pessoas dizem, pastor, faz uma oração forte para mim. E se eu gritar bastante, eles vão achar, foi forte a oração do pastor. Sabia? Se eu gritar bastante, eu sei. Mas se eu fizer uma oração, Deus, enche esse irmão, essa irmã da tua presença. A tua glória vem sobre ele. Eles vão embora e dizem, pá, pastor, é fraquinho, hein? Sabia? Sabia? Irmãos, uma das orações mais poderosas da Bíblia, para mim foi a mãe do Samuel. Ana. Ela queria muito ter filhos e não podia. Ela era estéril. As mulheres tudo tinham filhos e ela não tinha. E ela veio para o templo, veio para a igreja, vamos dizer assim, se ajoelhou aqui na frente, não abria sua boca, ela mal e mal cochichava, era assim um sussurro apenas. E ela disse, Deus tem misericórdia de mim, não dava nem para ouvir direito as palavras, aquilo tava, era choro, era amargura de alma, era dor no coração. E ela estava ali, Deus me dá um filho, Deus. Eu acho que até estou falando muito nítido. Pela que era a oração dela. O pastor viu aquilo, passou ali que essa mulher bebeu, rapaz. Quem tu está embriagada, mulher? Sai desse vinho. Ele disse para ela, o pastor não entendeu nada, que aquela mulher estava chorando na presença de Deus. Dali um ano ela tinha o pequeno Samuel nos braços, não lembra? Isso é oração poderosa. Sabe o que é oração poderosa? Aquela que Deus responde. O povo em geral pensa que é o volume. Que igreja poderosa é se o som aqui tivesse assim, ó, bombando e as paredes quase caindo. Olha, essa igreja lá é poderosa. Se cair uma parede, vai matar metade de vocês. Não é? Não é isso poder, meus irmãos. Poder é comunhão com Deus, é oração respondida, é obra de Deus, é Deus entre nós. Isso é poder. É ou não é? Pois aqui, irmãos, pede algo grande para Deus. Pede. Só uma coisa, tem que estar limpo. O povo se sujou com idolatria, com imoralidade, e Deus disse, estou fora. Moisés foi lá com os levitas, passou na espada 30 ou 33 mil. Ainda bem que nós não precisamos fazer isso hoje, né? Ia rolar cabeças. Ia rolar cabeças. Não é assim que Deus faz hoje, irmãos. Mas criar crentes que amam a Deus, crentes santos, crentes que dizem, Deus, eu amo a tua presença. Eu amo a tua glória, Senhor. Ah, Deus, esse tipo de oração não está em moda hoje, viu? Não está em moda. Liga a TV e vê se vocês escutam o que estou falando aqui. Liga a TV. Tem lá um monte de programa evangélico, não tem? Essa oração não está em moda. Mas essa é a oração da Bíblia. Que traz a bênção, traz o milagre, traz a transformação. Porque Deus está no nosso meio. Amém, meus irmãos? Vamos fazer essa oração? Começar ela hoje. Ou, quem já tem feito, continuá-la. Mas, é uma oração grande essa. O que você tem pedido a Deus? Você pode pedir as coisas naturais, tá, irmão? Irmã, pode pedir arroz, feijão, pode pedir trabalho, pode pedir, Deus, bota mais dinheiro na minha mão. Pode pedir, sim, bons negócios, peça. Mas tudo isso é coisa natural. Vamos pedir também o sobrenatural. Vamos, irmãos? Vamos ficar de pé? Aleluia, Deus, aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Eu vi que fique na presença do Senhor. Nos pedidos de oração desta noite. Tinha pessoas com depressão. É muito triste isso. A pessoa fica sem forças. Ela quer morrer. Nós vimos que tinha gente com câncer, gente com problemas espirituais, demônios mesmo nas suas vidas. Eu ouvi na oração do nosso irmão Alexandre que tinha uma pessoa que pediu sobre família e conversão. Eu ouvi na oração também que uma moça está com risco de perder a visão. Vocês ouviram essa oração hoje à noite, né, irmãos? Vamos pedir para o poder de Deus, a mão de Deus. Mais uma vez toca essas pessoas, Senhor. Pessoas que estão sofrendo. Pessoas que estão até com medo de morrer, alguns. Outros que a enfermidade vai tomando conta, Deus. Mostra a tua glória ali também, Deus. Ah, Deus, basta uma presença do Senhor. O Senhor vai lá naqueles que estão acamados, estão temerosos. Estão por perder um órgão do seu corpo. Vai lá, Deus, e realiza um milagre. É a tua mão que nós estamos pedindo. Oh, Deus, glória a teu nome. Mas eu quero te pedir algo ainda maior, Senhor. Inclusive por eles que estão lá doentes. E por nós que estamos aqui. Deus, nós nos atrevemos santamente a pedir o que Moisés, teu servo, pediu. A tua presença, mostra-nos o caminho, mas mais, mostra-nos a tua glória. Eu sei, Senhor, que a tua face nós não temos nem condições físicas de vê-la e suportá-la. Mas aquilo que é possível, aquilo que um ser humano consegue aguentar, Senhor, mostra-nos, Senhor. Pede para ti, meu irmão, minha irmã, pede. Ah, pastor, eu nem sei tudo que eu estou pedindo. Ninguém de nós sabe a dimensão toda disso. Mas não é por isso que nós vamos parar de orar. Mostra-nos a tua glória, Senhor. A tua face, Senhor. Eu sei que nós vimos a tua face no teu filho, mas também o teu filho fisicamente, ele já ressuscitou e foi transformado e está no céu. Nós queremos ver, Senhor, milagres. Queremos continuar recebendo profecias, entendimento espiritual. Eu te peço, ó Senhor, aqueles milagres que o Senhor circula ali, o teu povo. O fogo que aparece em alguns lugares é tudo símbolos da tua presença. Mas se podemos dizer, nós queremos mais que símbolos, Senhor. Mais que representações de ti próprio, nós queremos o Senhor mesmo. Pede isso para Deus. Deus, eu quero te conhecer mais. Pede. Você vai ver essa oração, Deus ama. Também, claro, pede Deus, eu quero ser um homem limpo, uma mulher limpa. Mas me dá a tua glória. Assim como me limpas, assim como tira de mim aquilo que é indevido, acrescenta sobre mim, Deus. A tua própria glória, a tua própria presença acrescenta sobre mim. Vem, Senhor. E esse dia seja um dia marcante na história de cada um de nós. 29 de junho, Senhor. Seja um dia marcante, Senhor. Porque o Senhor chega ali onde alguém está clamando. Não te retira de mim, Senhor. Não te afasta de mim, pelo contrário. Me enche, Senhor, aleluia, aleluia, Senhor, nós queremos ver, Senhor, ver mais de Ti. Nossos olhos não é que precisam ver, Deus, não é isso, nós nos movemos pela fé, mas nós queremos mais experiências com a Tua glória, mais experiência com o Teu poder, mais experiência com a Tua própria pessoa, Senhor, eu quero, Senhor, e todos que querem podem dizer, eu também, Senhor. Eu também, Senhor. Nós estamos vendo nos ginásios, nos lugares de esporte, as pessoas gritando, torcendo, Deus. Mas nós estamos gritando por algo muito maior. Algo que não dura um mês. Algo que dura a vida toda e a eternidade toda, aleluia. Glória a teu nome, Senhor. Mostra-nos a tua glória. Fala conosco, Deus, pelos sonhos. Pelas visões, pela palavra, pela profecia, pela palavra de conhecimento, Deus. Mostra-nos a glória, Senhor. Aleluia. Aleluia. Vai pedindo. Se você está doente, você próprio, coloca a sua mão no lugar da enfermidade. E dizer, Deus, manifesta a tua glória no meu corpo. Aleluia. Pode colocar, meu irmão, minha irmã, pode colocar. Se você tem muitas enfermidades, põe a mão sobre a tua cabeça. Deus, ministra a glória que traz cura. Se você está envolvido em pecado, Deus, me dá poder para vencer o pecado. Para vencer a tentação, me dá poder, Deus. Aleluia. Aleluia. Continue na presença de Deus. Continue na presença de Deus. Aleluia, Pai.